O assunto hoje é a posse em benefício de todos. O que é a posse? A posse é grana, é capital. Capital, grana, investimentos, a posse, enfim, é coisa que tem valor, em benefício de todos. Será que realmente essa posse hoje que existe no mundo inteiro, está em benefício de todos? Veja bem, é em benefício de todos e não em divisão de todos. Não seria essa posse ser dividida em todos, seria em benefício de todos. Eu trouxe aqui porque nós, seres humanos, nós precisamos de números. Nós precisamos de alguma coisa que nos diga alguma coisa sobre o que é posse e quantas posses existem aqui no mundo. Qual é a quantidade de posse? Qual é a quantidade de grana? Qual é a quantidade de capital? Qual é a quantidade, digamos assim, de investimentos que existe no nosso planeta? Bom, no nosso planeta existe um cálculo aqui, bastante aproximado, que é, veja bem, 2013, hein? Existe um patrimônio total de 241 trilhões, vejam bem, não é bilhões, é trilhões de dólares. No planeta inteiro existe entre investimentos, capital, dinheiro, ouro, prata, moeda, isso e aquilo. 241 trilhões de dólares, certo? Seria 100% do capital. Você sabe quantas pessoas que controlam desses 241 trilhões? Eles controlam 200 trilhões e 500 bilhões? 8,4% das pessoas. 8,4% das pessoas. Isso dá um universo de 8 bilhões de pessoas. 8,4, em torno de 800 milhões de pessoas no planeta inteiro é que controlam esses 241 trilhões de dólares. E os outros 141 trilhões de dólares, que é o troco, né? Quem controla são 91,6% das pessoas. Vocês perceberam a disparidade, a grande disparidade da concentração de grana, de dinheiro que existe no nosso planeta? Por isso o assunto hoje é a posse em benefício de todos. Como é que a gente conseguiria, num planeta, numa classe que nem o nosso, que seria de provas e expiações, né? Estamos ainda numa categoria bastante atrasada do nosso planeta, como é que nós conseguiríamos realmente fazer com que essa fortuna, controlada por apenas 8% das pessoas, viesse em benefício das outras pessoas? Esses dias eu fui obrigado a assistir eu sou muito adepto a filmes, eu adoro filmes. Eu às vezes assisto, no final de semana, assisto 4, 5, 6 filmes e eu sou bastante exigente na qualidade, no tipo de filme. Eu estava assistindo um filme sobre a questão da Somália. Bom, eu chorei 2 ou 3 vezes vendo a dificuldade daquele povo, daquelas crianças esqueléticas, a força que as ONGs, principalmente Médicos Sem Fronteiras, fazem para tentar salvar algumas daquelas crianças, a força que essas ONGs, que são organizações não governamentais, que são várias espalhadas pelo mundo todo, caminhões e caminhões e caminhões, aviões e mais aviões descarregando alimento não perecível, alimento de todo tipo de ordem para poder... Eram 2 milhões de refugiados num acampamento, para poder... 2 milhões de refugiados, gente, num acampamento, céu aberto. Para poder chegar lá, eles tinham que burlar comandantes, tinham que subornar soldados, e ainda antes de chegar lá, muitos dos caminhões eram destruídos por tribos que não queriam, porque lá o sistema ainda é tribal, lá o sistema é tribal ainda. Então existia uma tribo que estava no poder, e o poder lá o que, que é? É arma de fogo, aí nas antigas AK-47, né? Armas de fogo e foguetes terra-terra, né? Explodiram, acho que a maioria dos caminhões que estavam cheios de comida. Na verdade, chegou 2 ou 3 caminhões para aqueles 200 de milhões, 2 milhões de refugiados que estavam passando fome. Por quê? Porque o interesse daqueles que explodiram os caminhões era de que toda aquela gente que está passando fome morra, de inanição. Porque são todos eles inimigos, são todos eles de outras tribos. E como a tribo predominante é aquela que tem poder, as outras tribos têm que morrer. Enfim, foi um filme feito por 2 americanos, né? 2 repórteres americanos, que eles conseguiram ficar lá dentro da Somália bastante tempo, e eles conseguiram depois, no final, explicar como é que acontecia a coisa. E não é só na Somália, é em outros países da África que também passam por esses tipos de problema. E nós não precisamos ir muito longe. Se a gente vai em linha reta aqui 10 quilômetros, não precisa ir muito longe, 10 quilômetros, na periferia de Caxias, tem muitas crianças passando fome e necessidades. Não precisa ir lá na Somália, não. Não precisa ir no Rio de Janeiro nem em São Paulo. Se a gente fizer aqui 8, 10 quilômetros em linha reta, existem crianças abaixo da linha de miséria, que não tem nem local para morar. Bom, com tudo isso que está posto aí, isso aqui é científico, é uma pirâmide, né, da riqueza mundial, isso aqui é uma estatística científica, portanto, verdadeira. Será que realmente essas pessoas que têm todo esse dinheiro todo, eu acredito, até acredito do fundo do meu coração, que tem algumas que realmente ajudam. Porque realmente quem ajuda, eles não vão dizer para os outros que estão ajudando. Aqueles que ajudam realmente, eles ajudam essas ONGs, eles ajudam organizações não governamentais, ajudam muito com dinheiro, com comida, com um monte de coisa. Mas eu diria que desses 8,4% de pessoas que detêm praticamente, que detêm 200 trilhões de dólares, meu Deus do céu, vocês já imaginaram o que é? Eu não sabia disso aqui. Eu vim ficar sabendo hoje porque eu fui buscar no senhor Google, ó, computador. A gente tenta imaginar o que, que é 200 trilhões de dólares e gente passando fome. Eu acredito que tudo isso esteja acontecendo. Eu não estou dando aqui, não vou dar nenhuma explicação. Não tem para mim, no meu ver, na minha vã filosofia, eu acho que, por enquanto, muito pouca coisa pode ser feita para essas pessoas que estão na linha de pobreza ou na linha de miserabilidade. O que eu vejo é que, talvez, com as novas gerações, as políticas monetárias mudem, os avanços políticos, econômicos mudem, e talvez daqui 40, 50 anos, com um pouquinho de progresso do nosso planeta, de provas e expiações talvez não vá mais ser de tantas provas e expiações, haja, quem sabe, um avanço nessa questão da fome, nessa questão da posse em benefício de todos. Mas eu não vejo, assim, não quero ser pessimista, porque geralmente as pessoas aqui que vêm aqui na frente, existe sempre um certo teor de pessimismo e de otimismo, não pessimismo, para que, né? Mas aqui a gente tem que ser realista, porque realmente, vejam bem, será que... Aí tinha o nome dessas pessoas, eu nem quis trazer o nome dos 10, 12 mais ricos do mundo, né? E pouco se sabe se eles fazem ou não se fazem alguma coisa em benefício aos outros. Eles fazem muito em benefício aos seus próprios bolsos. Então, eles só fazem rodear assim o dinheiro, mas entre eles. Eles fazem rodear o dinheiro, fazem girar o dinheiro, mas entre eles. E o povo mesmo continua naquela penúria que está aí. Não é querendo ser pessimista, mas eu acredito que, na verdade, somente mais umas duas gerações de mudanças de mentes, de mudanças extremamente consideráveis, tanto na área política, né, como na área econômica, como na área social, é que talvez vá acontecer alguma mudança. Eu não sei se vou ver essas mudanças, porque eu já estou com quase 60 anos e mais 40. Se é que acontecer essas mudanças, eu não vou mais estar com esse corpo físico aqui. Mas talvez eu enxergue lá do outro lado alguma coisa de bom. Mas o que fica aqui, né? Tem uma proposta de reflexão, é que nós, o pouquinho que nós temos, que nós somos pobres, o pouquinho que nós temos, nós consigamos fazer um pouco pelos outros. Se os grandes, se aqueles grandes, se aqueles que têm muito não fazem, ou não querem fazer, ou fazem e não dizem para os outros que fazem, bom, vamos deixar assim. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer com que aquele pouco que nós tenhamos, a gente possa fazer com que seja em benefício às outras pessoas. Por pouco que a gente tenha, a gente, nós podemos sim fazer um pouquinho para os outros. Muito obrigado.